slavat seš mojim poznesim. Mojim mene da izdeš mi se uzvrčan. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. Louvado seja, bendito, louvado seja, um menino Deus nascido, um menino Deus nascido, que no ventre de Maria, que no ventre de Maria, 9 meses teve escondido, 9 meses teve escondido, 9 meses teve escondido, 9 meses teve escondido. Procurado sem achar, procurado sem achar, foi achado lá em Roma, foi achado lá em Roma, vestidinho no altar, vestidinho no altar, com cariz de ouro na mão, com cariz de ouro na mão. Hoje é noite de Natal, hoje é noite de Natal. Abre a porta, rei de França, abre a porta, rei de França. Não maltrate que já morri, não maltrate que já morri. Não me faça perder alma, não me faça perder alma, que a vida já perdi, que a vida já perdi. Do mar, que vem da partir do mar. São os 3 reis navegantes, são os 3 reis navegantes, que a Jesus vem adorar, que a Jesus vem adorar.